direto de Santa Bárbara do Pará, cidade dos igarapés, para o Brasil e o mundo! Chega junto, compartilha, porque o Irã chegou! DJ Irã, consagrado pela Rede Globo e no Brasil. Vai compartilhando, vai compartilhando, a live chegou, chegou, chegou! Bora pra cima então, Irã! Consagrado do Brasil, DJ Irã. Ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera. Reginaldo Paes! Meu irmão, pra cima, vem! Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. Mentira. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira, lavadeira. Fala, Jorginho! Lavadeira, lavare, lavara, leda. Jorginho das antigas, meu irmão, grande abraço. Lavar, o Cazuza Silva, grande abraço, Cazuza. Tiaguinho da Pratinha, boa noite, meu irmão, bora pra cima. Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho e compartilha essa parada. Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho de mulher. Ela chegava! Lavadeira, lavadeira, lavadeira, vai compartilhando, vai compartilhando, vai! Consagrado do Brasil, DJ Ira. A gente começa nessa segunda pra tocar as melhores, as machucantes, vem! Mons está. DJ Ira. Já chega de ficar me doendo. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei. De quem é o problema, hein? Possa te amar. Ai, o problema é seu. Olha, meu amor, eu sempre neguei. Quando liguei, bora pra cima compartilhando. Aqui, a gente vai até as 8h30 pra tocar as melhores. Negra que me cobre todo dia, toda hora. Mas entenda, amor, eu sou um homem apaixonado. Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Problema é seu. É se apaixonado por mim. Bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. E o que, hein? Nunca amei. Espero que encontresse. Bora, Clemson! Possa te amar. Vai compartilhando, vai compartilhando. E o problema é seu. Consagrado do Brasil, DJ Ira. Sábado vai ser no Valério Caidago em Santa Bárbara. Grande encontro da associação Aparelhagens e Dias Antigas. Vamos lá! Vigeira, Vigeira. Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão Imperial. Olha o Lino John, meu irmão, de doido. Vem! Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa. Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal. Numa festa comandada pelo dragão Ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, se for com o Ideal. Vai compartilhando! balança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana se for com o ideal. Piqueira, o DJ. Compartilha aqui suas melhores com o Irã, meu irmão. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, consagrado do Brasil, DJ Irã. Sagrado. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola. Tá chegando com a gente, grande Cláudia Santos, grande abraço. Mexe, John. Mexe, balança até demais. É o John, né? Rebola. John Moura. Um abraço, meu irmão. Olha, Isaías Almeida. Em Florianópolis, ligado com a gente, ó. Pedro de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Vem compartilhando, e vai compartilhando. Só as melhores com o Irã, meu irmão. DJ Irã. Vem cá, vem cá dançar. Aí, ó. Fica, leva o show, vai começar. Você dança aqui, como em todo lugar. Você dança aqui, como em todo lugar. Qualquer um, se é único da festa. Não tem hora pra terminar. Não tem hora pra terminar. Ontem eu estava indo na Marambaia, ontem, na casa do meu grande amigo Palhares. A gente tocou, meu irmão, foi muita onda. Alô, Palhares! Valeu, meu irmão! Olha o Manuel Augusto, meu irmão, manda um braço seguindo. Vai compartilhando que o sistema começou. Jada. Bora, Luciana Megue! Bora compartilhar que tá muita gente ainda ressacado. Bora curtir as melhores, vai! Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagem, um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagem, DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com aroma, agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar. A galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. Pra galera da carne lá em Benevides, cara, cozinha. Bora, meu irmão! DJ Alô de Céu Masterrão! Agora o DJ Márcio e o Dumba Red é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Vem, vem! Vamos dançar! Compartilhar! Fala de seu vazio pra cima, meu irmão! A safilé tá começando, nosso show! Ira, ira, ira, ira, ira. Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Não vou mais chorar. Opa, se liga, tá bom demais, meu irmão, vem! Olha o Newton César curtindo no Jurunas, meu irmão! Vai compartilhando, e vai compartilhando, vem! Não vou mais chorar, porque você só quer brincar. sábado tem cair na água. Sábado tem cair na água. O encontro da Associação Aparelhagens e DJs das Antigas vai ser bom demais. DJ Irã, o sagrado do Brasil. DJ Irã. Luz está. Agora. Onde saia do som. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Bora ali no John, meu irmão. Lembra dessa, garoto? Eu vou te levar. Mas é de dia, de Selma. Eu também tenho evento sábado. Se curte o dia, a tarde. E o noite vai pro evento. Vem! Vem se ligar. Vamos estar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Consagrado. Vem dançar só pra mim. É como um sonho. O Pop Bar lá em Maracanã com a gente. Grande abraço, Pop Bar. Vou te mostrar. Luxuoso Musista. Dia 9 de outubro. DJ Irã em São Luís do Maranhão. Na casa de show Melody Mix. Na rua histórica do Maranhão. Tá indo pra lá, meu irmão, fazer muita onda. Casa de show Melody Mix, São Luís do Maranhão. Vem se ligar. Jardim Anápolis, Goiânia, ligado com a gente, ó. A gente pede que você compartilhe a nossa live. Você pode pedir quantos abraços quiser. E quando você compartilha, parece que pra nós que você é um compartilhador. Compartilha aí, dá essa moral, divulga nos grupos. Divulga que é só os melhores com o Irã. É, Edson, é isso aí. Olha o Tadeu da Quinta do Whisky, meu irmão, chegou. Cheira. Vem! Vem dançar no embalo do jogo. Olha o Salles Gás, meu irmão. Qualidade na seleção. E compartilha com a multidão. Cheira. Ovo de Valdo. Vem! Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o Jota. Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o Fruto Sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. O Arrasta Povo vai contagiar essa galera, o Arrasta Povo é demais. É Jota Som, é Jota Som. DJ Irã. De saia do som. Vem dançar ao som do seu Jota Som. Assunção também, abraço da Vila de Americano, meu irmão. Lucas Clean, like Guaraci. Sensual. Vem. Vem dançar ao som do seu Jota Som. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som. E o quê? E com o Fruto Sensual. DJ Sensual. Queira, um DJ internacional. DJ Gato tá na live, meu irmão. DJ Gato. Vem. Agora que eu estou apaixonado, você vem com esse papo. É, o Facebook, ele... Só o ciúme, não. Deu uma atualizada de novo, né? Eu percebi isso aqui hoje, hein? Não dá pra entender porque você inventou. Aquela garota é um novo amor. O meu coração. Não faz, não faz. Não faz isso, não. Consagrado do Brasil. DJ Ira. Aquela menina não é nada pra mim. E de noite. Latinho de Bragança, bora, Latinho. Quando eu tenho seu gosto, ela não fica comigo. Até me chama de amigo. E não faz amor comigo. Ela não tem o seu gosto, ela não briga comigo. Até me chama de amigo e não faz amor comigo. Quando DJ Ira. DJ Ira. DJ Ira. Olha os DJ Ramos com a gente, não, DJ. Nosso amigo Frank tem o TB e a Nápoles é ligado com a gente, ó. Paulinho e Guaracina, escuta, meu irmão. Um grande abraço. Wagner Reis, direto do Rio de Janeiro. Vamos curtir as melhores com o Irã, meu irmão, vem! E aí? Lembro quando eu te encontrei, meu Deus, me apaixonei, pura piração. Desejo e sedução, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é mais. Já virou fixação, revista e outdoor. Eu vejo. E homenagem ao nosso brega! O que eu sinto por você, não. Patrimônio cultural e material do estado do Pará! Vamos compartilhar, meu irmão. O Adenilton Remédio, na escuta, ligado? O Adenilton DJ Pescador do Maranhão. E toda a galera da carretilha, Thalisson Prime. Falando em Maranhão, dia 9 de outubro, estaremos em São Luís do Maranhão, na casa de show Melody Mix. Hey! Chego perto de você, começo todo. E vai tocar suas melhores por lá, meu irmão. Não consigo fazer nada, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é mais. Vamos compartilhar! Nosso amigo Sandro Sarges lá do Rio de Janeiro, ligado com a gente, meu irmão. Grande abraço, valeu! Consagrado do Brasil. E vai compartilhando, e vai compartilhando, e vai compartilhando, compartilha, compartilha. Vamos dançar. Vambora embora, mano, junta logo os teus planos. E a baladeira, o popopô já vai zafar. Te passa logo o strap, aquele passe cobre. Toma teu mal e vamos logo se mandar. Não esquece o paneiro de farinha, que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. Sã em Marituba. Essa Bahia é brava. Olha o Paulo Santana com a gente, que eu já abraço, hein? O Adelson Rossi. Nós vai contra a maré. Vem para a Aline Rossi. O Anderson Curtindo, meu irmão. É o Adelson, na verdade, né? Do custo chegamos no outro lado agora. Bora, meio de verão. A pulhancada é geral. E vai dançando, compartilha com o Irã. Tá tocando isso, galera, tem moral. Pedro Carvalho também. Tá ligado em Belém, da base naval. Grande abraço aí, meu irmão. Mas olha quem eu vejo, lembra da Raimundinha, filha da Teta e do finado Nicolau. Se mandou pra Belém, não tem pra mais ninguém. Se chama Rai com Psilone no final. Deixa de ser tão fabulagem, mundiquinha. Porque tu já fosse mini, sabe o que eu quero dizer. A gente ia banhando em Garapé, e aí voltava a pé, e eu te botava pra gemer. Amorim 027 chegando com a gente, meu irmão, grande abraço. Bora, Alex Fabiano. Os Mega Putões. Inteira. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, podem entrar, pois o espetáculo já vai começar. Desfrutem do conforto que temos para vocês. Mais de que uma onda, é a Pororoca, pode crer. A casa de shows que é a maior sensação. Tem toda novidade. Sempre tem a... Olha o Sérgio do Lava Jato com a gente, meu irmão. Estado. Um grande abraço, meu irmão. Quem vem na Pororoca sempre quer mais. Yeah! Você está na Pororoca. É na Pororoca que você está. Tá liberado, pode dançar. Você está na Pororoca. É na Pororoca que você está. Aqui é o nosso lugar. Brasil. Videira. Vamos dançando. Olha o Diego Santos. Com Bacilha. Rogério Santana com as gente dizendo, meu irmão. Já tá dando sede no cara. Tô te falando, hein? Vai compartilhando. Ele é da galera. Esse é o novo som. É o Tecnobrega. Invadindo a região. Fazendo a nossa festa. Que o Neto tá tocando as melhores. Já gravando nosso CD ao vivo de hoje, meu irmão. Consagrado do Brasil, DJ Ira. DJ Ira. Se dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Dance que dance sem calar. Nosso amigo Márcio com a gente, meu irmão. Galera da Cozampa, João Paulo em Belém. No Pará para o Brasil. O brega da Zorra é muito fácil. DJ Aurélio, grande abraço, garoto. JC Estrela chegando com a gente, meu irmão. Sério. Olha o Lourinho Borges. Vamos falar sério. Wala! Wala! Nossa amiga Neilson Remédio, no final do mês de outubro, em Viseu. Tradição, homenagem às crianças. E a segunda vez a carretinha tá de Soul Prime. O DJ Nildo vai estar fazendo muita onda lá, meu irmão. Dance coladinho, dance solto, dance só. 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1. Do brega da Zorra, a galera. Bora, Marcel Fubu! 1, 2, 3. Pra cima, meu irmão. Dance coladinho. João Saldo e Fernandes Belo. Bora, formiga, bora, formiga! A galera já é fã, tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Mano! Dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da Zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da Zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Voila! A galera já é fã. Me diz 1, 2, 3. Só se não cede. Coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da Zorra, a galera já é fã. Tá entrando. Devagar, mas tá entrando. Mano. Venha curtir, vamos estar. Suar, mexer. Curtir, vamos estar. A Odisseia vai tocar. Chegue junto nessa emoção e viaje na odisseia do som. Na odisseia! Você vai dançar com a melhor seleção. Musista. Musista, um sonho em canção. Odisseia do som. São 18 anos de tradição. Sinta o poder bater em seu coração. Venha curtir, vamos estar. Suar, mexer. Curtir, vamos estar. A odisseia do som. Toca você. Curtir, vamos estar. Chegue junto nessa emoção. você vai dançar com a melhor seleção. E o DJ que agora está no ar, nesse som que é sensacional. Quem é, meu irmão? Vibra multidão. Rodrigo, tá bom demais, meu irmão. Bora, Luíng, Borges. Venha curtir como os... Família Barbosa, não tem, não dá ligando com a gente, meu irmão. Mexer. Já, já, Edson. Curtir como os está. Onde você vai tocar? Curtir o Musistar. Alô, bobo, vamos curtir o Supremo de Estado. Olha o som rolando! 9 de outubro, DJ Irã em São Luís, Maranhão. Na casa de show Melody Mix, alô São Luís, estamos chegando aí! Alô Guilmalins! Supremo Digital vai arrebentar. Você vai mexer, você vai sentir. Supremo Digital vai fazer você rir. Você vai dançar, não posso mais parar. Supremo Digital vai arrebentar. Musis! Compartilhando que o CD tá sendo gravado. Você vai sentir. Supremo Digital vai trazer você aqui. Vem amor, tira o Supremo Digital. A Super Kids sempre está naquela seleção. DJ Márcio faz o som pra você dançar amor. DJ Márcio faz o som pra você dançar amor. Gatinho conheci, eu procurava um grande amor. Veja onde eu me meti. Aonde? No som do Musistar 18. Olha o Francisco Vitor na vila. Para. Faça uma entrega aqui, meu irmão. Charlie Barbosa, galera do Pinomé. Erro do Talibã, era filha do pilado. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Eu só queria uma Jade, mas não encontrei. Cheguei. Galera de Viseu, grande abraço, grande Bulão. Valeu, meu irmão, forte abraço pra você, Bulão. E bora compartilhar, vai! Tá errado ali, babá, eu te babá. E já mandar um super abraço, meu irmão DJ Gato. E amanhã tá vai completar mais um ano de vida. Amanhã é o aniversário do gato, meu irmão. Eita! DJ Gato. Bora pra cima, gata, manito! Só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Ah, tu quer a versão original? Ou melhor, todas são originais. Mas essa aqui é a versão 2021. Pelo Barba Negra, garoto! É o DJ Irã botando pra arrebentar. Esse o Brasil conhece, é o consagrado do Pará. DJ Toninho Beat, o capitão Barba Negra do Pará. Um passinho pra cá, um passinho pra lá. Com DJ Irã, ninguém para de dançar. Faz o caque, faz o caqueado. Esse é o DJ Irã, o consagrado. Deixa eu ver começar. A galera vai vibrar, DJ Irã que já chegou pra fazer você dançar. O DJ consagrado do estado do Pará. Faz o show, faz a festa, não disseiamos está. Olha o show rolando. Vai compartilhando, vai compartilhando que o Irã que tá tocando. Vai, vai, bora pra cima. O show vai começar, a galera vai vibrar. DJ Irã que já chegou pra fazer você dançar. O DJ consagrado do estado do Pará. Faz o show, faz a festa, não disseiamos está. Você que tá dançando, você que tá ouvindo. Esse som é da pesada, sinta só o meu amigo. Ele é de Santa Bárbara, chegou para ficar. O som do Musistar, o de saia do Pará. Vem curtir, vem dançar. O melhor som que faz o show em todo o estado do Pará. Ele é considerado e você vai se apaixonar. DJ Irang comanda o de saia do Pará. Então toma mais um maior. Venha nessa, vem comigo, agitar e balançar. Na festa do fã-clube, da Odisseia, vamos estar. Vamos lá, galera esperta, arrepia pra valer. Eu sou DJ Irã, tô mandando todas pra você. Égua do tempo, pai d'égua, meu irmão. É o som que contagia a galera no salão, tocando a noite inteira, agitando a multidão. O melhor tá que não brega, só aqui você vai ter na festa dos fã-clubes. Então vem, vem! Os conquistadores, campeões acorrentados, pagelo do Odisseia, isso é... Fala, Baeric, da Bike Zoom, meu irmão! Olha a Ana Carla, mega ultra retrô de Castanhal! Os conquistadores, campeões acorrentados, bora nessa Paturi, que tu é consagrado! Mais uma do DJ Irã. DJ Gato. É o tal. Gaviões da Odisseia. DJ. As taradinhas da Odisseia. Acorrentados da Odisseia. Papagelo da Odisseia. Eternamente Odisseia. Sem frio da Odisseia. E todo mundo na Odisseia. As que não cede. Consagrado DJ. Na segunda assim, acho mais sujeito que não é toqueiro. Vem, vem! Alô, galera, se prepare pra dançar. Com o melhor som que chegou para ficar. E é o show da onde saímos estar. DJ Irã, ele bota pra quebrar. Tra, tra. Você aí que tá no meio do salão, curtindo o som que é pura agitação. E os fã-clubes dando a festa no salão, e todo mundo tá curtindo de montão. Ei, galera esperta, vem comigo, vem dançar. O som da Odisseia que chegou pra detonar. Ei, galera esperta, vem comigo, vem dançar. O som do musicista DJ Irã vai comandar. Ei, galera esperta, vem comigo, vem dançar. O som da Odisseia que chegou pra detonar. Ei, galera esperta, vem comigo, vem dançar. O som do musicista DJ Irã vai comandar. Comandar, comandar, comandar. Do DJ Irã, ó. Tecno Brega, patrimônio cultural imaterial, meu irmão. A gente toca, porque tudo teve início, sim. Vem, gatinha, que eu quero te dizer. Esse som é muito louco e foi feito pra você. Super pop pegar de fogo, mexendo seu coração. DJs Alice e Juninho, tocando com emoção. Com Super Pop Nazaré fez, obrigado, viu, Nazaré? Te encantou com suas... Olha o Alexandre Reis, meu irmão. Guitarra eletrônica. Olha o Betinho meu... Gomes. Mauro Lima, valeu, meu irmão, bora pra cima. Ele vai te conquistar, ele vai te dominar. Beleza, Betinho, já já. Quando parar, DJ Celis e Juninho tocando batistão. É Super Pop agitando a música. Está, está, está. Olha o sucesso aí da Rede Globo. Música. Está, está, está. É doida. Vem! Quando eu vou no Musistar e estrela brilha forte assim. Quero ver você mexer. Mexer pensando em mim. Quando eu vou no Musistar e estrela brilha forte assim. Quero ver você mexer. O quê? Mexer pensando em mim. E quando? Quando eu vou no Musistar, a estrela do Pará, meu coração bate forte assim. É agita e emoção, sacode a multidão de tiro. Tô com sucesso pra mim. Hoje eu vou! Hoje eu vim pra dançar com a estrela Musistar. DJ Irã, emoção, DJ Pedrinho, agitação. No central da periferia deu show, DJ Irã e Musistar, que a galera consagrou. A estrela brilhou para todo o Brasil. Esse é o Musistar que chegou pra arrepiar. Caverna de Pichuna, garoto! Fala, Alexandre Reis! 20 anos de sucesso, neném na área! A live tá top demais, bora, neném! Quando parar, quando ele toca, galera! Espoca a mão! essa é mais uma do Curitão Bebidas. Consagrado. Bora, Rodrigo Martins, é nóis! Irã. Residente! Só que tocaram! Vambora! Na batida. Patrimônio cultural imaterial do Pará, meu irmão. A gente fez também a nossa parte. O programa Na Batida é só sucesso sem parar. Na primeira FM de Belém do Pará. É a Rolando Log 5.1. Com DJ Dinho na batida, o DJ número 1. Tá rodando o telefone, o Paulão. O Gilson tá rolando na coordenação e na produção e apresentação. O Dedinho é sucesso na batida, meu irmão. O programa Na Batida sempre em primeiro lugar. Na Rolan FM, a preferida do Pará. 5.1, é só se ligar. De 5 a 6 da tarde, na batida vai rolar. DJ Irã, o consagrado. A galera do Pantera, sinal pra arrepiar. A galera do Pantera tá rolando, vai quebrar. Você que gosta de sair pra zoar e pra curtir. Valeu, Alexandre Reis. Da negra pra você. O Alexandre Reis, o cara que começou o movimento das aparelhas antigas do Pará. E hoje o maior sucesso, meu irmão. Alexandre Reis, um abraço pra você, garotão. Aonde eles chegam, agitam o povão. A galera do Pantera é a maior animação. Um reboque invocado, batendo pesado. A galera do Pantera é esse. Os caras tão irados. Vem Tijama em Goiânia. A negra que vai te conquistar. O reboque sonoro, o batido do Pará. O Pantera que comanda essa galera de arrasar. DJ Irã. DJ Irã. Olha o som. Premier. Sexta-feira, esse sábado, na nova administração do Sinucão, Santa Bárbara Família, Auto Shop e a carreta Super Light Tudão. Deus no comando sempre, valeu, meu irmão, sucesso! Chega junto, minha gente, a festa vai começar. É o novo Premier de Santo Antônio do Tauá. É um show de qualidade, melhor outro não há. Vamos nessa, galera, Premier está no ar. A força demolidora que o povo consagrou é o Premier do Tauá, que veio pra ficar. Agora se prepare que o show vai começar. Premier, as melhores Tauá vai do Tirã. É? Premier do Tauá, pior do Mauá. Muita tecnologia, som do Pará. A força demolidora que o povo consagrou. É hora de dançar, Premier está no ar. DJ Irã. Você nunca viu nada igual. Nada igual. DJ Irã. Poderoso com Wesley e Gilmar, trazendo novidade em matéria. Nosso amigo Flávio Vieira, grande abraço, Flávio! É nóis, né? Abalou com a nave e o povo gostou. Show de iluminação. E a galera ajudou. Estruturas metálicas. Todo mundo aprovou. E agora lançando. O que é? A espaçonave do som. Agora eu vou decolar, tirar e viajar. A espaçonave do som. Chegando pra balar, dançando e viajando. Com esse show de som, é o novo Rubi. A espaçonave do som. Agitando e viajando com Wesley e Gilmar. Mixando só sucessos, fazendo você dançar. Com o novo Rubi, a espaçonave do som. A novidade do momento, esse é o melhor som. Melhor som, né? Agora vou decolar, tirar e viajar. A espaçonave do som. Chegando pra balar, dançando e viajando. Com esse novo som, é o novo Rubi, a espaçonave do som. Pinambá, DJ Dinho e Toninho, agitando a multidão. Treme terra do Pará, o guerreiro do povão. Sasuke francês, né? Agora eu vou... RD Produções e Preguiça. Todo mundo ligado na live. Valeu, Robson! Ele está de volta, ele é um show de som. Com DJ Dinho e Toninho. É agito e é um show, show. Vai compartilhando pra galera aí, meu irmão. A gente vai até as 20h30. A tocar muito sucesso. Esses sombras eu conheço e o para agradece. O novo Treme Terra Alto Sul do Pinambá. Com DJ Dinho na Raulã. Olha a Driquinha, saudade. O dia é seu sucesso, ele toca as mais vendidas. Olha a Driquinha. O sonoro vai subir. Reginaldo Pai. Galera, o som do Treme Terra, novo do Pinambá. DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Treme Terra do Pará, o guerreiro do povão. Povão, povão, povão. Isso é uma viagem, meu irmão! As que marcaram! Ele é do Pará, meteoro, meteoro. Dizem Júlio vai detonar, meteoro. Estaremos em São Luís do Maranhão, representando o nosso estado do Pará. São Luís do Maranhão recebe na casa de show Melody Mix, o DJ que o Brasil conhece. DJ Irã, consagrado pela Rede Globo e no Brasil. Vai ser 9 de outubro, garoto. Vamos lá representar. As que marcaram, as que machucam. DJ Irã. DJ Irã. Música. Campeão da galera, esse som é do Tauá. O DJ Mirezi é o sucesso, vão rolar. Só traz uma gelada, que eu quero é dançar. Colocando o rebentão, que eu vou me embriagar. Bora o Wellington Tom! Chega junto, meu irmão! DJ Irã. Nosso amigo Biro das Minas Chilenas com a gente, meu irmão! Abraço, Biro! Cadê o DJ Biri? Alô, Biri! Dançar, hoje se apaixonar. O combinado do Pará. Ele quem vai te conquistar. Com DJs Edilson e Renatinho, fazendo a galera dançar. Com o combinado do Pará. Isso é uma viagem, né, meu irmão? Tecnobrega. Hoje, patrimônio cultural e material do estado do Pará. Parabéns a todos os artistas, a todos os DJs. Yeah! É o som que bate forte. Ele vem. Bora o Edson, bora o Edson. Olha o Paturi dos Fogos, garoto. O turbinado é o zimbalo. Sábado, Paturi, prepara as penas, meu irmão. Esse som é do Tauá. Bora o Ali Dudu. Banda Isa Show, Isa Show, Isa Show. DJ Edielson e os DJs Léo e David. Só as que não cede o Irã tocando. Consagrado do Brasil, DJ Irã. Musistar. Vou ficar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Colar a minha boca na tua e te namorar. Amor, tudo que eu quero agora é te dar um beijo. Olha a Luciana Mega! Cleber Martins, valeu, meu irmão! Flávio Vieira! Amor, vem cá! atenção, meu irmão. Luciana Meg chegou compartilhando. Vai compartilhando, vai compartilhando, geral. Mas minha vida mudou quando eu te conheci. Olha o Luci Pantoca. Foi destino, amor, foi um mero engano. Mas que importa é que estou hoje aqui. Volta a batida aí, compadre. Bora, Maicon Brito! Nosso amigo Pato Ninho, Adilson Pato Ninho, Pato dos Fogos, o Marcelo dos Vingadores do Brega, meu irmão. Essa galera em Belém do Pará ligaram com a gente. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora. O Wellington tá com fonte, tá curtindo o Irã. Bora, Wellington Dudu! Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida. Amanhã é o aniversário do DJ Gato, meu irmão. Será que vai ter live? Não sei ainda. Sempre nessa onda de fazer de resolve. É da Marambaia, essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de É da Marambaia, essa galera de Belém. Mike Brito, tá na hora, meu irmão. Mas Leonardo, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia, da Iguara, meu bem. Solta a batida bem, vem batida bem. Solta a batida aí, compadre. E agora? Se for agora, né? Égua do Sul, meu irmão! E de Ed, de Munga Jubinha, terra alta, meu irmão! Os tambores, o cheiro, baby, estampado em meus lençóis. A casa está vazia, como o verão sem sol. Volte logo, baby, sem você estou com sol. Crocodilo voa, crocodilo voa, DJ Júnior toca o Minalá. Eu peço bis, só que eu peço bis. Com meu açulino me animando para crocodilo voo, DJ Júnior toca o Minalá. Só que eu peço bis, só que eu peço bis. Com meu açulino me animando para. Me dei mais uma chance pra provar o meu amor. És a paz maior que na vida eu vivi. Tudo que sonhei. Acho que não seja, né, doida? Leonardo Martins, grande abraço, meu irmão. Bora ver amanhã, vai, Dudu, bora ver. Vai que brito, valeu, meu irmão. Olha, Driquinha, saudade. Show, show, show. E Lobo da Fama, irmão, um grande abraço. Vou mandar um CD pra você após a live. Só que não seja o Irã tocando as principais. Clube Astra com a gente, meu irmão. Grande abraço, o Evandro, família Melody Mix, São Luís do Maranhão. Dia 9 de outubro, DJ Irã chega por lá, garoto. Atrevido como ele é, faz o som como você quer. A inovação do som, yeah. O melhor som. Quero se mudar, vão detonar. E a galera vai agitar. E todos sabem que ele é muito bom. É o musicão. Na festa onde ele está. É a família Melody Mix, São Luís, Maranhão, garoto. Vamos lá. É fera, é apelido, som do guinado. Deus que não sente com o Irã, vem. É o Nelson. É o quê? É o Nelson. Mas essa aqui é boa demais também, ó. Irã, consagrado pela Rede Globo e no Brasil. DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã, DJ Irã. E esse é o DJ que vai fazer você dançar. É doido dos nomes do pai, né? Pra te envolver com os star, com os star. Na odisseia do som que está no ar. Odisseia do som, os star. Esse flash. Vem me envolver, DJ Irã. Uou, uou, Irã, uou. DJ Irã. Vem pra cá, vem dançar. DJ Irã vai te conquistar. Vem pra cá, vem dançar. Galera do Mulan também, rapaziada de Viseu. O Adalto, galera do Sena. Vamos dançar. isso que é. Dance, dance, dance, que balance, vem pra cá. Vem me agitar na batida desse som. Splash Banda vai te levar. Vem, vem! Vem me aquecer, vem me envolver. Consagrado do Brasil, DJ Ira. Vem me aquecer, consagrado do Brasil. Vem me envolver, DJ Ira. Ira. Uou, uou, uou. Consagrado. Ira. Jay. E o Brasil conhece. Splash. Olha o Kaique, a Reine. Na terra firme, ligado, meu irmão. Grande abraço, hein. Tô te falando. Nosso amigo Evandro Trocknik. Dia 9 tem DJ Irã em São Luís do Maranhão. Casa de show Melody Mix. Na Rua do Giz. No Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Splash Banda. Bora pra lá, meu irmão, vem. Com ele você não fica parado. Ele agita, ele é considerado. Ele é o mais querido do povão. É o DJ que tá no seu coração. DJ Alencar, ele bota pra quebrar. Ele faz você mexer, faz a galera. Olha o tio Baldo de Sony, garoto. Arrumando o som, ele é de Benedito. Dá na vida os sonhos. DJ Alencar, faz. Faz você dançar. Olha a Isa lá e João Pessoa, meu irmão. Ele é o mais querido do Pará. Do Pará. DJ Alencar, faz você dançar. DJ Alencar, ele é o mais querido do Pará. Só os que marcaram assim, vai! Banda consagrado do Brasil, DJ Ira. 1, 2, 3, 4! Descubra um som oriental. Um show de som. Meu irmão, valeu! Entre dessa vez eu fui. Kleber Martins, encontrar com você. Após a live, a gente vai postar aqui na nossa página o CD da live de hoje. Por isso é importante você seguir a nossa página e ativar as notificações pra quando a gente postar e fazer as lives, você ficar por dentro e acompanhar. Sexta-feira tem a nossa live no vinil. DJ Irã e Gato, meu irmão, tocando as melhores no MK2. A força máxima do som. Que faz, hein? Suar. DJ Beco Pressão. Tá com a gente. Yeah, yeah. Olha a Frank de Pariquis. Descubra o som. Tá da Pariquis, né, a Frank? Orientar. Descubra o som. Orientar. Acho que não seja com Irã. Caro, irmão. Agora as machucantes, né? Acho que machucam. Quando eu te conheci, minha vida tão... DJ Vitinho Mix, curtindo a live, meu irmão. Alô, Vitor! Olha, Eduardo Alcântara, vai aí, meu irmão. Eu era infeliz e agora sei. Lolo Fã! É nós, meu irmão. O amor. Eduardo, vou procurar aqui, garoto. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar nem te perder. Eduardo, tem que publicar essa música pra mim aí. Eu não tenho aqui. Manda no meu WhatsApp aqui, com certeza, pra semana direto. Amor, pois eu faço o que for. O quê? Então tudo bem, você decidiu pensar na... Nosso amigo Eric e Michel, galera da Coab em Castanhal, curtindo, meu irmão, valeu! DJ Tcheco Doveiro! Aí, Luciana Meg! É o final, a gente dá certo. E fiz mil apelos, você nem ligou. Seu orgulho pode acabar com tudo. Eu só quero te falar que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta aí, só que não sente as machucantes. Não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. DJ Ira. DJ Ira. Vamos estar. Vamos estar. Pai d'égua, meu irmão! Estou aqui pra te amar. Vem comigo pra me abraçar. É com meu irmão, Rose Mix no pedaço. Só você que vai. Simon Jesse, o Vim de Bebendo aqui em Goiânia, na Guiana Francesa. Galera, agora é Guiana Francesa, valeu! Obrigado, viu, maninha, pela companhia. Compartilha aí pra nós, vai! Eu vou jurar, hoje você não. Viagem, né, gente? Proibido. Chega se ele souber, mas não vou chorar. Esse é o clima da viagem. Tempo do Musistar detonando. Musistar. DJ Ira, o DJ Internacional. Amor. Quando eu te encontrei, olha aqui, é o Malis, paixão, galera de Caruta Pera, imaginei, Maranhão ligado no som do Irã, amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você. E o quê? Hoje eu te amo. Aí, Mike Brito, Luci Pantoja, quero te perder. Galera do Alberto Camelinha curtindo. Amei no teu carinho. Valeu, Lucinha e Jonas. És minha fonte de prazer. Um abraço, Ilson Ferreira. Prazer. Um abraço, Ilson. A Cláudia da Coab ligada com a gente, valeu. Só se não sede. Roger Mix. O homem da live de pai pra filho. Toda quarta-feira, às 19 horas. É no vinil, pai. Olha que o Facebook atualizou hoje, Roger. Lindo. Tá acelerando, você, né? Você ouve, amar e se apaixonar. Meu irmão, vou te contar porque é muita pressão, então bora! DJ Ira. DJ Ira. É uma viagem com o Ira. Vem, amor, vem. Amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe. Não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Vem perto de mim. Você é a minha paixão, minha fonte de desejo. É meu bem querer. Meu bem querer. Perdoe. Eu te amo e sempre vou te amar. E meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero. Sem você, Jefferson Moraes, já já. Vem correndo. A gente vai até as 20h30. Uma hora e meia de muito som. Amor, não me deixe. É com o Rangel do pedaço, meu irmão. Patriarca. Nosso amigo Rosemir. Amor. Rangel, quarta-feira é nós, garoto. Eu te quero, meu império de desejo. Não me deixa aqui. Sás que marcaram, meu irmão. Bora na viagem. saber se vai sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. Me liga logo, vou te esperar. Preciso ouvir a sua voz. Dá um toque no meu celular. Me mande algum recado. Olha a Lu Pantosa, hein? Tu sabes que eu te amei. Para Inês Pimentel, boa noite. Você, eu sei de... Boa noite, Rangel. Você mandou, eu vou tentar. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Eu sei de te dizer. Você mudou, eu vou tentar. O quê? Nada. Banda Doce Desejo, o fenômeno. As que não cede, cuida! Do Brasil, DJ Ira, DJ Ira, DJ Ira, Música. Vai tocar, eu sei, vou me apaixonar. DJ Mario, solta o som, que eu quero me entregar. Olha essa viagem aí. DJ Júnior, toque uma canção. Nosso amigo Batata, de breve escondido, meu irmão. Valeu, garoto. Vai continuar. Bora pra cima que tá bom demais. Eduardo Alcântara, meu irmão. Valeu. Valeu, meu irmão. Olha só pra ele. E o quê? Lindo som. É lá que eu vou estar. Música. É o crocodilo. Animal. E vem com garra sem igual. Eu quero estar com você, dançando até o amanhecer. Égua do som. Vou ficar dançando sem parar enquanto ele tocar. Consagrado no Brasil, DJ Ira. Consagrado, DJ Ira. O DJ que o Brasil conhece. Dia 9, vamos até São Luís do Maranhão. Casa de show Melody Mix. Eu, quando te encontrei, brilho teu olhar, eu vi. Brilho teu olhar, eu vi. Mas, não deu pra imaginar. Um dia ter você pra mim. Um dia ter você pra mim. Não, mas o meu coração não paro de pensar em ti. Não paro de pensar em ti. Um beijo na boca. Só um beijão pra selar nosso amor. Eita saudade! Saudade tão louca. Fala em saudade, quarta-feira. Minha live de pai pra filho. Rogério e Roger Mix, direto de Abaetetuba. Não, não deixe saber. Na sexta tem a nossa live no vinil Irã e Gato. Não se pode viver. E o quê? Na solidão. Não, não deixe sofrer. Amanhã tem a live do Macarrão, meu irmão, no vinil. Não se pode viver na solidão. Eu preciso de carinho. Nunca me deixei sozinho. Eu não posso suportar. Na solidão. Eu preciso de carinho. Eu não posso suportar. Ega pai teco. Ega pai teco. As que não sentem, as que marcaram, as que relembram. Eita, na viagem de novo. Tanto tempo sofri por você. Tanto tempo que não te vi mais. Mas de mim você não quis saber. Como eu sofri demais. Tanto tempo esperei por você. Tanto tempo que só fiz chorar. Mas de mim você não quis saber. Meu amor, não vou mais sofrer. Agora você chora por mim, eu sei. Marinete Pimentel com a gente, grande abraço, Marinete. Felipe Martins, DJ Felipe, meu irmão. Olha o Carlos Cardoso com a gente. Só as que não sejam, meu irmão. Valeu, Isa! Agora você chora por mim. Eu sei. Mas hoje sou eu quem não quer mais você. Não quero mais você. Quero me ensinar, né, que dança. Me chame de beijinho. E amor. Me chame de beijinho. Jaira. Amanhã é o aniversário do meu irmão DJ Gato. DJ Gato. Não sei se vai ter live, hein? Preciso te... Mas quem sabe? Que esse amor que eu sinto por você dói demais. Demais. Quero apenas uma atenção. Por favor, não brinque assim com o meu coração. Para Jefferson, meu irmão, valeu, Jefferson! Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará, meu amor terá um fim. Te amar! Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos, se sinto doce em teu desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. Mas que não seja que relembro do casco velho. E a gente vai até as 20h30. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Nosso amigo de Alto Borges, em Mãe do Rio, ligado no YouTube. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Olha o Ian Maico, direto de Abaetetuba no 12. Valeu, meu irmão. José Calado, DJ José Calado. E a Bia, em Boa Vista. José Mano, lá de Tracuateua. Valeu, meu irmão. Galera que tá na página do Irã. Natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas o que, hein? Vai! Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Bora, Valentim! Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo, tudo. É muita onda, meu irmão! Olha o Réu Nivelo com a gente lá em Barcarena. Felipe Martins lá em Guaraci. DJ Nick do Super Show da Lari, meu irmão. Uma máquina de fazer sucesso. Meu amor. Meu amor, por que me abandonou? Nunca mais ligou pra saber como eu estou. Olha o som, olha o som. Vai chegar pra você mais 10 minutos. Por favor. Discutir. Ai, ai, ai, amor. Ai, que dor. Não me senti. Por favor. com a gente, meu irmão, valeu. Olha o Kennedy Almeida. Olha o Kennedy. Alô, Ivan Lima. Foi com o anjo do amor. Toda segunda-feira a gente vai das 19 horas até as 20h30. Uma hora e meia de muita marcante pra galera. Sexta-feira tem a nossa live no vinil. DJ Irã e Gato, meu irmão. Eu não sei se amanhã a gente vai fazer live, mas amanhã é aniversário do DJ Gato. Vamos curtir. Já, Baturi. Vou te mandar os CDs da live no teu zap. Descansando pra amanhã, viu? Solidão. Lene Ribeiro. Agora, o que eu faço? Luciana Meg. Eu faço, olha a Maria Rosilda. Com a gente, Grande Naldo. Agora sim. E o que, hein? Agora, Lenezinha Inocente. Vem ao live, um abraço. Nossa, Karine, alô Karine. Nossa vida tem história que não sai da memória. Te peço, não vá, não pode acabar. E o que? Se calado em família em Boa Vista. Agora estou sozinha, preciso de carinho. Meu amor, não se vá, sem você vou chorar. You don't really wanna stay, no. You don't really wanna go. Toma-te, meu irmão, é muito som. O amor que eu sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. E aonde? Aonde se esconde com a tua procura? Oh, meu amor, oh, meu amor. Me diz, por favor, se você só quer brincar com meu coração. Menino, vem. Garotinho da Baixada, meu irmão, valeu! Não sai do meu pensamento. Ó, ladrão! Todo momento, menino, vem me beijar. Vem logo, vem me amar. Não sai do meu pensamento. Pensamento, vem! Finalizar bem bonito. Essa musicão. Só que não seja, meu irmão. E o amor? Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. E o quê? Penúltima de hoje, valeu minha gente. O consagrado DJ Irã do Pará para todo o Brasil. É mais uma do Irã, meu irmão. Abri os olhos, acordei pra vida, pois estou aqui. Meu coração está renovado, pensando em ti. Mulher tão linda, com jeito de menina, que me conquistou. Fiquei gamado, contaminado, com vírus desse amor. Linda, linda, menina, menina, te quero, te quero, aqui, aqui. E de Thiago de Mãe do Rio, alô Thiago. Renê Maia, valeu meu irmão. Júnior de Viseu, Carlinho Bala e Altamira, valeu meu irmão. Do meu jardim, brigadão. Eu quero sentir teus beijos. Nossa penúltima de hoje, todo o meu amor. Sexta-feira de volta com a saudade no vinil, Irã e Gato tocando as melhores. E de segunda-feira a gente começa às 19 horas e já é 20h30. Oh, meu amor, também te quero, perto de mim. Só com você a vida tem sentido. Minha paixão. Fala, Carlinho Bala! Me beija, me abraça, também quero você, amor. Seus lábios molhados com meus beijos, meu grande amor. Valeu, Gigi! Obrigadão, galera! Até sexta-feira, se Deus quiser! Valeu! Obrigado, meu Deus! Banda Mega Forte! Obrigado, Deus, Criador do Universo. Obrigado, povo do Pará. Obrigado, Brasil. Davi de Boa Vista do Gurupi, meu irmão, valeu! Até segunda-feira nas marcantes. E até sexta-feira nas lives, na live. A saudade no vinil. Esse swing é